toma sua danada. Do nada eu apareço na balada. E do nada eu apareço na balada. Porque eu amo a cachorrada. Amo a cachorrada. Toma sua danada. Toma sua danada. Se isso é um problema, eu vou ter que te contar. Se isso é um problema, eu vou ter que te contar. Eu não quero mico, eu nasci pra... Sabe por quê? Sabe por quê? Ama cachorrada, toma sua danada, vai! Eita, papai! Alô, Yuri do Paredão, Danielzinho Trajano! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Sabe por quê? Sabe por quê? Se é um problema, eu vou ter que te contar. Se isso é um problema, eu vou ter que te contar. Eu não quero que... Eu vou ter... Assim...